Pedal de Distorção. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Olá, boas noites. Abertura de emissão para o projeto de Kevin Tikkun, que nos chega de San Francisco. Convosco, Vanish, com Birds. Bem-vindos! Pedal de Distorção. Visitaram a nossa cidade no arranque do fantástico festival Clap Your Hands and Say Fest e partiram a leiça toda. Twist Connection com Nice Shift. Yeah. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Some Vague Desire é o disco de estreia deste duo londrino pós-punk que combina linhas de baixo luxuriantes com sintetizadores hipnóticos. Vamos ouvir The Agnes Circle com Sister Flex. No pedal, ficamos com os alemães Camera, que nos mostram uma versão meia psicadélica, meia eletrónica dos Doors. People Are Strange é o tema que vamos escutar a seguir. Logo após os Camera, seguimos com os suíços Veil of Light com With Healing Hands. geral de distorção. Donos e senhores de guitarras densas e barulhentas, soando a bandas como Primal Scream ou Spiritualized, aqui fica a banda liderada pelo ex-baixista dos Brian Johnstone Massacre, Tommy Dietrich. Convosco, Sky Parade, com Lonely Alibis. Thank you.

O tema que se segue tem o carimbo nacional. A banda de André Couto, Edgar Moreira e João Campos Costa segue com muito pedal e mostra-nos como se faz rock psicadélico do mais alto nível. Dream Weapon, com Black Mountain, tem o selo da Lover and Lollipops e segue no pedal de distorção. Alimento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. We'll be right back. um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people. Save. programa de Ricardo Ribeiro, onde nada é escolhido ao acaso. Chegamos assim ao final de mais uma emissão. Obrigado pela companhia. Encontramos-nos para a semana. Acabamos com a banda de dois grandes amigos meus, o Nandito e o Rodrigo, são os Country Playground, que nos mostram Song for Neil. Are the dream, my friend. Pedal de Distorção. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terças-feiras, 21 horas.